Os frutos da ação. Que frutos são esses? Você já viu esses frutos? Você já ouviu falar sobre os frutos da ação? Todos podem colher esses frutos? Todos podem desfrutar desses frutos? Os frutos da ação são bons? São ruins? São azedos? São amargos? São prejudiciais? São benéficos? São tantas perguntas, né? Acho que a maioria nunca ouviu falar dos frutos da ação. E como faz? Tem semente? E tem uma semente para plantar esses frutos, para plantar essa árvore que dará os frutos da ação? Demora, esses frutos demoram, é porque tem frutos, quanto mais demoram, mais raros são, mais gostosos são, mais benéficos são. São tantas histórias, né? São tantos detalhes que nós vamos ver na ciência transcendental do eu, que é o Bhagavad Gita, como ele é. Estou enfeitando demais, estou demorando demais, tá bom, Bimba. Nós vamos ver isso no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 47. Deu até vontade de saborear esses frutos, Bimla. Claro, se já foi oferecido a Deus, né? É esse ponto. Mas também pode oferecer a Deus esses frutos. Também surgem muitas perguntas. Então nós vamos ver no Bhagavad Gita 2.47. Vamos fazer um convite especial para você do Festival Transcendental. Aliás, você já está convidado, tá bom? Daqui a pouco o convite completo. Mas entre na nossa agenda e faz contato com o endereço mais próximo de você e aproveite essa festa que acontece todo sábado e domingo. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler também a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Se eu não falar demais, tá bom, Bimala. O culpado sou sempre eu. Então vamos lá ver os frutos da ação com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Abhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmaye Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nossa, que bagunça, hein, Bima, que você fez aqui, poxa vida. Não, que bagunça que você não fez, você não abriu nada aqui, cadê? Ah, tá aqui. Então tá. Então vamos ler, tentar cantar, né? Vamos tentar cantar esse verso 47 do capítulo 2. Esse capítulo 2 realmente é muito incrível, né? É o tratado completo da alma e muito mais. Bom, é o resumo do conteúdo do Gita, é verdade, Bimo. É porque ele é o tratado completo da alma, mas não é só isso, né? Tem tudo, é um resumo, né? Esse é um resumo, tem tudo, é verdade. É, melhor ter um tio cego que nenhum tio, Bimala. Bom, então vamos lá. Karmani evadikaraste mapaleshu kadachana makarmapalahetorbur mate sango istu akarmani. Tradução palavra por palavra. Karmani, deveres prescritos. Eva, certamente. Adhikara, direito. Te, seu. Ma, nunca. Paleshu, nos frutos. Kadachana, em tempo algum. Ma, nunca. Karmapala, no resultado do trabalho. Retu, causa. Bo, torne-se. Não, você não ligou o relógio, hein? Tá ligado. Tá. Depois você fala que é eu que esqueço. É eu esqueço e você não lembra. Onde estava? Tá. Karmapala, no resultado do trabalho. Retu, causa. Bo, torne-se. Ma, nunca. Te, seu. Sangha, apego. Astu, estar lá. Akarmani, em não fazer. Tradução completa. Você tem o direito de executar seu dever prescrito, mas não tem direito aos frutos da ação. Nunca se considere a causa dos resultados de suas atividades e nunca se apegue a não fazer o seu dever. Então, Krishna está falando aqui que nós não temos direito aos frutos da ação. Estou pensando nos frutos que já foram oferecidos a Deus no altar. É outra história. Tá, não é para pensar, é para ler. Ler mais e falar menos e pensar menos também. Não é para pensar nada, é ler mais e falar menos. Tá bom, sim. Não, o senhor tem razão. Sim, senhora. Quer falar aqui? Não, não, né? Tá, só dá bronca. A sorte nossa que Prabhupada explica. E aí a gente entende. Há três coisas a considerar aqui: os deveres prescritos, trabalho por capricho, que Krishna não aceita de jeito nenhum, e inação. Os deveres prescritos se referem às atividades executadas enquanto se está nos modos da natureza material. Trabalho por capricho significa ações sem a autorização da autoridade. Tá vendo? Por isso que nós precisamos de um mestre espiritual para fazer a coisa certa, a coisa autorizada. E o mestre espiritual primeiro que a gente tem contato é o mestre espiritual instrutor, que é qualquer devoto que está em consciência de Krishna, que está seguindo regras e regulações e que tem um mestre espiritual. E inação significa não se executar os deveres prescritos. Esse é um ponto que muita gente se perde também, né? Ver ação na inação e inação na ação. Então, quem não faz os deveres prescritos que estão nas escrituras védicas, que são passados pelas pessoas santas e pelo mestre espiritual, são pessoas inativas. Então, eu até brinco com a Bímola, né? Aqui na cidade inteira, ninguém faz nada, né? Na cidade inteira da Bímola, ninguém faz nada. Só nós. Só eu e a Bímola que fazemos alguma coisa. Por quê? Na verdade, a gente tenta fazer alguma coisa, né? Por quê? Porque estamos fazendo o que está autorizado nos Vedas, o que as autoridades recomendam. Então, nós na cidade inteira, que eu saiba, né? Por enquanto que eu saiba, nunca vi nenhum devoto aqui, né? E nenhum candidato a devoto. Então, ninguém faz nada na cidade inteira, só eu e a Bímola, porque fazemos ou tentamos fazer o que é prescrito nas escrituras védicas. Então parece, né, que todo mundo está fazendo tudo, está fazendo nada. Para Deus, nada. Recomendado? Nada. Então é preciso ver, através dos olhos das escrituras, o que é ação e o que é inação. E mesmo que a gente faça ação, né, não tem direito aos frutos da ação. O Senhor Krishna aconselhou que Arjuna não ficasse inativo, mas que executasse o seu dever prescrito sem se apegar ao resultado. Não, Bimala, não vou chamar todo mundo de vagabundo, não. É vagabundo, quem não faz nada é vagabundo, segundo a visão das escrituras védicas, né? Quem não faz nada para Deus, porque todo mundo está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo nada para Deus, então são vagabundos. Não fazem nada para Deus, são vagabundos. É, não era para falar nada disso. Tá bom, então. São inativos. Ativos e inativos, pronto. Inativo não faz nada. Mas, claro que faz, mas tudo que ele faz não é autorizado, então é inativo. Ele não está fazendo nada para Deus, é inativo. A pessoa que se apega ao resultado de seu trabalho também é a causa da ação. Desse modo, ela é o desfrutador ou sofredor dos resultados de tais ações. É, se quer desfrutar, né? Não quer dar os frutos da ação para Deus, então ele é a causa da ação também. E se ele é a causa da ação, ele tem que receber a reação. Desse modo, ele desfruta ou sofre dos resultados de tais ações. Normalmente sofre porque faz ações erradas, o resultado também é errado. Quanto aos deveres prescritos, eles podem ser classificados em três subdivisões. É, Bimala, é verdade. É, Krishna fala no Gita, né, que não lembro o capítulo. Ele fala que os demônios não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E neles não se encontra nem limpeza, nem nada, né? Então é assim. Agora os santos, os sábios, os devotos, eles sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer, porque eles se baseiam nos mestres espirituais, nas pessoas santas e nas escrituras autorizadas. Quanto aos deveres prescritos, eles podem ser classificados em três subdivisões, a saber, trabalho rotineiro, trabalho de emergência e atividades desejadas. O trabalho rotineiro, segundo as injunções das escrituras, é feito sem se desejar os resultados. Como é necessário fazê-lo? O trabalho obrigatório é a ação no modo da bondade. O trabalho com resultados torna-se a causa do cativeiro. Por isso, tal trabalho não é auspicioso. Todo mundo tem seu direito de propriedade em relação aos deveres prescritos, mas deve agir sem apego ao resultado. Esses deveres obrigatórios desinteressados conduzem a pessoa indubitavelmente ao caminho da liberação. Por isso, o Senhor Krishna aconselhou que Arjuna lutasse por uma questão de dever, sem apego ao resultado. Sua não participação na batalha é outra faceta do apego. Nossa, envolve tantos ingredientes, né? Tantos detalhes. Tal apego jamais conduz a pessoa ao caminho da salvação. Qualquer apego, positivo ou negativo, é a causa para cativeiro. Está vendo? O apego é problemático. O apego é a maior miséria que existe. Não tem miséria maior que o apego. E o desapego é a maior felicidade, né? A inação é pecaminosa, ou seja, não fazer nada para Deus, porque nós originalmente somos servos eternos de Deus. E se a gente não serve, para que serve um servo que não serve para nada, né? A inação é pecaminosa. Portanto, lutar por uma questão de dever era o único caminho auspicioso de salvação para Arjuna. Está vendo? Por isso que os mestres dizem que nós temos que amar a Deus com todo entendimento. E para entender de Deus, a gente tem que estudar o livro de Deus, o livro falado e escrito pessoalmente por Deus, que é o Bhagavad Gita, como ele é. Então, meu amigo, como o Prabhupada pediu, né, naquele texto lá, Bhimala, estudem minuciosamente todos os detalhes, conheça todos os livros de Prabhupada como os advogados conhecem os livros de lei. Esse é o pedido de Prabhupada para todos aqueles que se dizem seguidores de Prabhupada. Conheçam os meus livros como os advogados conhecem os livros de lei, cada ponto, cada vírgula, porque isso faz toda a diferença. Isso vai fazer com que a gente entenda de Deus. E se a gente entender de Deus, nós vamos amar a Deus com todo entendimento. Se não, vamos ficar só no oba-oba, né? Só no oba-oba, só enganando a torcida. Não, a gente não engana a torcida, não. A gente, é claro, Bhima, somos leitores dos livros de Prabhupada, não somos pregadores, não somos devotos, não somos nada, zero à esquerda, né? Somos apenas leitores dos livros de Prabhupada. Não se engane, nem comigo, Nayana, nem com a Bhimala. Somos apenas leitores dos livros de Prabhupada. Somos pessoas comuns como você que está ouvindo a gente na rádio. Mas, felizmente, nós estamos em contato com a consciência de Krishna e com os devotos de Krishna. Isso é muito bom, né? Isso já dá um prazer aí, já dá um prazer e diminui as misérias, diminui tudo, né? As ansiedades, estresse, lamentação e etc., né? Só de estar em contato com os devotos e com a consciência de Krishna e com os livros de Prabhupada, coisa que todos nós podemos e devemos fazer. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, e o Bhagavad Gita, como ele é, está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. No lado direito, mas é verdade, se você quer o livro na mão, aí tem que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais quatro livros que você encontra aí, o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Esse aí você já encomenda uns dois ou três, dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então vamos fazer o convite para você cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aí todos os sábados e domingos. Isso mesmo. Entre agora no nosso site, na quarta linha está lá o link Agenda. Você procura o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz. E no final não quer ir embora. Ninguém quer ir embora no final, Bhimala. Ah, a parte mais gostosa, comer, beber e bater papo. Nossa, que alegria, né? Tem até que tocar, né? No meu caso, eu vi muitos casos. Gente, vambora, os devotos têm que dormir, vambora, vambora, tem que dormir, tira o pé da minha cama. Tá bom, já parei de falar, Bhimala. Bom, qualquer dúvida já sabe, né? Eu falo demais, é verdade, Bimbo. Na verdade, segundo as escrituras, eu sou mudo, porque quando a gente fala de Deus, a gente é mudo. Agora, quando a gente fala qualquer outra coisa, a gente fala demais. Mas quando a gente fala de Deus, a gente é mudo, né? A gente é considerado mudo. É outro ponto, são outros pontos. Tá bom, então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo, nem lembro que capítulo que é, 29, né, Bimala? Ah, cabecinha de pano, filha. É, capítulo 29, conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. O poderosíssimo Senhor Brahma, o pai de todos os progenitores, o Senhor Shiva, Manu, Daksha e outros governantes da humanidade, os quatro santos celibatários de primeira classe, liderados por Sanaka e Sanatana, os grandes sábios Mariti, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Brigo e Vashista, e minha humilde pessoa, Narada, somos todos sacerdotes brâmanas resolutos, capazes de falar com autoridade sobre a literatura védica. Nós somos muito poderosos devido às austeridades, meditação e educação. Entretanto, mesmo após indagar acerca da suprema personalidade de Deus, a qual sempre vemos, não chegamos a conhecê-lo perfeitamente. Está vendo? Se as maiores autoridades sobre Deus não conhecem Deus perfeitamente, completamente, imagine qualquer outra pessoa, qualquer outro tipo de pessoa. Segundo a tola teoria darwiniana dos antropólogos, afirma-se que há 40 mil anos, o Homo sapiens não havia aparecido neste planeta, porque o processo de evolução não havia chegado a este ponto. Nossa, que palhaçada, né? Só as provas arqueológicas já desmente essa patifaria, né, como o Prabhupada fala. Contudo, as histórias védicas, os Puranas e o Mahabharata relatam histórias humanas que se estendem a milhões e milhões de anos no passado. É só a ponte do Senhor Amachandra, né, que os demônios colocaram o nome de Ponte de Adão, já desmente essa palhaçada aí de Homo sapiens. No início da criação, provas arqueológicas, tá? No início da criação havia uma personalidade muito inteligente, o Senhor Brahma, do qual emanaram todos os manos e os celibatários como Sanaka e Sanatana, bem como o Senhor Shiva, os grandes sábios e Narada. Todas essas personalidades praticaram grandes austeridades e penitências e assim tornaram-se autoridades em conhecimento védico. O conhecimento perfeito para os seres humanos, bem como para todas as entidades vivas, contém-se nos Vedas. Os Vedas são a fonte do conhecimento. Na verdade, a fonte, né? Porque os Vedas, Veda é uma coisa só, né? Depois, O Veda foi dividido para nosso melhor entendimento. Então se fala dos Vedas, mas na verdade é Veda. Veda, verdade. Toda verdade está no Veda. Veda é a fonte do conhecimento. Todas as grandes personalidades supramencionadas são não apenas poderosas, conhecendo o passado, o presente e o futuro, como também são devotos. Ainda assim, apesar de sua grande educação em termos de conhecimento e apesar de poderem se encontrar com a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, eles realmente não podem entender a perfeição da relação da entidade viva com o Senhor Vishnu. Vishnu é outro nome de Deus, né? Outro nome de Krishna. E Krishna é o Vishnu original, ou a fonte de todos os Vishnus. Isto quer dizer que essas personalidades ainda são limitadas no que diz respeito a seu conhecimento do ilimitado. Em conclusão, o mero avanço em conhecimento não qualifica alguém para ser considerado perito na compreensão da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Não é através de conhecimento avançado, mas sim do serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, que se pode compreender a Suprema Personalidade de Deus, como confirma o Bhagavad Gita 18:55. Bhaktya mam abhijanati javam jash chasmi tatvaha. Em português, a menos que adotemos o puro e transcendental serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, não podemos entender realmente a Suprema Personalidade de Deus. Todos têm alguma ideia imperfeita sobre o Senhor Krishna. Pretensos cientistas e especuladores filosóficos são incapazes de entender o Supremo Senhor Krishna mediante o seu conhecimento. Ninguém tem conhecimento perfeito a menos que chegue à plataforma do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. A versão védica confirma isto. Bhagavatam, Prabhupada cita o Bhagavatam 10.14.29 e explica que os especuladores, os meditadores, continuam especulando sobre a Suprema Personalidade de Deus por muitas e muitas centenas e milhares de anos, mas sem ser favorecido pela Suprema Personalidade de Deus. Ninguém pode entender as suas glórias supremas. É porque o conhecimento, Krishna é o dono do conhecimento, Krishna é o dono da compreensão, Krishna é o dono da inteligência, e ele só dá essas coisas para quem satisfaz ele, para quem serve ele. Ele é o dono, ele é o manda-chuva, ele é o cara lá de cima. Então, só vai entender ele quem ele der entendimento, só vai conhecer ele quem ele der conhecimento. Todos os grandes sábios mencionados neste verso têm seus planetas perto de Brahmaloka, o planeta onde reside o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, juntamente com os quatro grandes sábios Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanata Kumara. Esses sábios residem em diferentes estrelas conhecidas como as estrelas meridionais, as quais circundam a estrela polar. A estrela polar chamada Dhruva Loka é o pivô deste universo. Tá, vou repetir de novo. A estrela polar chamada Dhruva Loka é o pivô deste universo. E todos os planetas giram em torno dela. Segundo podemos ver, todas as estrelas dentro deste universo são planetas. Não é enfeite, não. Muita gente acha que... É muita gente, só os ignorantes, né? Eles acham que não tem vida fora desse planetinho aqui, né? Que tudo isso, essas estrelas e planetas no céu, são enfeites para a gente ficar olhando à noite. É, cada loucura, né? Segundo a teoria ocidental, todas as estrelas são diferentes sóis. Mas, segundo a informação védica, só existe um Sol dentro deste universo. Todas as ditas estrelas nada mais são que diferentes planetas. Além deste universo, existem muitos milhões de outros universos, cada um dos quais contém inúmeras estrelas e planetas semelhantes. É, já aprendeu aqui, já aqui já tem um aprendizado, né? Só tem um Sol dentro de cada universo. Quer conhecer o universo, quer conhecer tudo, então leia essa coleção Shrimad-Bhagavatam, que descreve todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes. Bom, gente boa, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, aí vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Você clica aí, Livros Novos, na quarta linha. Se não achar, fale com a gente. Tá, já apareceu aqui o Shrimad-Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda todos ou alguns deles. Essa coleção tem aí a opção, né, de pegar todos os livros ou alguns deles, ou você monta ela aos poucos, né? Então você clica aí, já encomenda os livros, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Mas antes vamos cantar o mantra de Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pastyatyade Shatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pastyatyade Shatarine. Tá, já parei. Poxa vida, não tá atrasado, meu irmão. E agora, hein? Onde nós paramos, hein? Paramos aqui. É. Paramos aqui onde Prabhupada continua falando sobre a carta e explicando a carta, né? Ah, é o verso 434 do Bhagavad Gita. Quem entendeu o Bhagavad Gita, faz o que recomenda no capítulo 4, verso 34. Mas continuando, mas eu sei que o Senhor, estava falando para Gandhi, né? A carta de Prabhupada para Gandhi, mas eu sei que o Senhor jamais se submeteu a tal ensinamento transcendental, exceto a algumas penitências severas que o Senhor inventou para o seu propósito, assim como inventou tantas coisas. Especulador, tá vendo? Eu falo, é especulador, mas eu falo com base no que Prabhupada falou, né? Não falo, eu não acho nada, eu nunca acho nada, eu nunca falo nada, eu só repito. Gandhi era um especulador, né? Como o Prabhupada falou. Ah lá, especulou sofias, teosofias, Bíblia, Alcorão, Torá, sei lá. Vai saber tudo que ele especulou, né? E especulou o Gita também, né? Pegava o Gita e, como o Prabhupada está falando aqui, ó. Eu sei que o Senhor jamais se submeteu a tal ensinamento transcendental, exceto algumas penitências severas que o Senhor inventou para o seu próprio para o seu propósito, assim como inventou tantas coisas no transcurso de suas experiências com as verdades relativas. O Senhor podia tê-las facilmente evitado se tivesse se aproximado de um mestre espiritual, como mencionei acima. E aí Prabhupada também está repetindo o que é falado no Gita. Aliás, Prabhupada é muito humilde, né? Quando perguntar, não, o senhor sabe muito, o senhor sabe tudo. Não, eu não sei nada, eu sou só o mensageiro, eu sou só o carteiro, eu estou trazendo a mensagem de Deus, né? Eu sou só o carteiro, não estou falando nada, só estou repetindo aqui, ó. Reconhecendo as atividades divinas, se Prabhupada não sabia nada, imagine nós, né? Reconhecendo as atividades divinas e as austeridades de Mahatma Gandhi, Abai pedia-lhe que empregasse sua elevação moral para se render à verdade absoluta, Krishna. Abai instava-o a sair da política imediatamente, mas seus esforços sinceros por atingir algumas qualidades divinas através de austeridades, etc., certamente elevaram-no a certa plataforma superior que o Senhor poderá utilizar melhor para a causa da verdade absoluta. Contudo, se o Senhor permanecer satisfeito com tal posição temporária apenas e não tentar conhecer a verdade absoluta Krishna, então certamente o Senhor cairá sob as leis da natureza da posição artificial elevada. Porém, se o Senhor quiser realmente se aproximar da verdade absoluta Krishna e quiser fazer algo bem verdadeiro ao povo em geral, em todo o mundo, incluindo também suas ideias de união, paz e não violência, então o Senhor deverá abandonar imediatamente a política podre e lançar-se ao trabalho de pregação da filosofia do Bhagavad Gita, sem interpretá-las desnecessária e dogmaticamente. A propósito, discuti este assunto em meu jornal De Volta ao Supremo, e uma folha do mesmo vai anexa a esta carta para conferir. Eu apenas pediria ao Senhor que se retire da política pelo menos por um mês, e então conversemos sobre o Bhagavad Gita. Deste modo, estou certo de que o Senhor obterá nova luz do resultado de tais discussões, não apenas para seu benefício, mas para o benefício do mundo em geral. Tá vendo? Prabhupada não pensava como um indiano, né? Senão ele ia falar assim, é para o benefício da Índia inteira. Não, para o benefício do mundo em geral. Uma pessoa iluminada não pensa na sua terrinha, no seu povinho, no seu paizinho. Ele pensa em todos os seres vivos, né? Em seres humanos também, muita gente. É visão imperfeita, né, Bimala? Pensar só nos seres humanos. Não, tem que pensar em todos os seres vivos. É, quem tem conhecimento completo e perfeito é assim. E Prabhupada estava tentando passar isso para Gandhi, né? E não apenas para o seu benefício, mas para o benefício do mundo em geral, já que eu sei que o Senhor é sincero, honesto e morigerado. Esperando com interesse sua pronta resposta, cordialmente, seu Abai Charanji. Não houve resposta. Um mês depois, anunciava que jejuaria até a morte, a menos que a Índia fizesse um pagamento de 550 milhões de rúpias ao Paquistão, uma condição prévia do acordo da partição. Esse jejum é demoníaco, né? Qualquer tipo de jejum que não tenha o fim de agradar Deus ou de purificar a pessoa, né, é jejum demoníaco. E Gandhi estava fazendo este jejum demoníaco, ou greve de fome, né? A princípio, os refugiados hindus do Paquistão fizeram uma demonstração em frente ao quarto escuro de Gandhi, cantando "Que morra Gandhi! Que morra Gandhi! Que morra Gandhi!" Mas, à medida que jejuava cada dia mais próximo da morte, ele despertou a preocupação sincera da nação, e os líderes do governo pagaram o dinheiro ao Paquistão. Então grandes multidões aproximaram-se dele cantando: que viva Gandhi! Que viva Gandhi! O povo Maria vai com as outras mesmo. Que viva Gandhi! Que viva Gandhi! Enquanto isso, a violência entre hindus e muçulmanos continuava. No dia 30 de janeiro, no dia após ele ter redigido uma nova constituição para o partido do Congresso, Gandhi tomou sua refeição vespertina, trabalhou em sua rotina de fiar, depois caminhou para o seu encontro noturno de oração e foi baleado 3 vezes no peito. Ele morreu gritando o nome de Deus: Hê Rama, Hê Rama. De repente, a carta de Abai do mês anterior soava como uma profecia, mas não tinha sido lido pela pessoa a quem se destinava. Quando os diretores do Mahatma Gandhi Memorial National Fund solicitaram sugestões sobre como comemorar a vida e obra de Gandhi, Abai escreveu-lhes, e simultaneamente a Vallabhbhai Patel, vice-primeiro-ministro da Índia, propondo o modo gandhiniano de usar os fundos. Toda a vida de Gandhi foi dedicada a serviço da humanidade em geral, com especial interesse em elevar o padrão moral. Suas últimas atividades mostraram que ele era igual para com todos e todas as pessoas do mundo, e todas as pessoas do mundo reconheciam-no mais como um líder espiritual do que como mero político. A devoção a Deus era seu objetivo último, e quando eu digo que sua sagrada memória deve ser perpetuada, não de modo ordinário, mas de modo gandhiniano, quero dizer que prestaremos os devidos respeitos à sua memória da seguinte maneira. Abai escrevia de um Mahatma Gandhi raramente descrito, Gandhi como um devoto de Deus. A despeito de suas prementes atividades políticas, Gandhi jamais faltara a seus encontros diários de oração todas as noites. Mesmo no momento de seu assassinato, ele estava a caminho de seu Kirtana diário. Abai enfatizava que era por causa da participação regular de Gandhi nas orações congregacionais que ele fora forte em seu trabalho de elevar o padrão moral da humanidade. Gandhi de menos suas atividades espirituais, escreveu Abai. Gandhi de menos suas atividades espirituais, fecha aspas, escreveu Abai, é um simples político. Mas, na verdade, ele foi um santo entre os políticos. Abai escreveu que tinha sido o senhor Chaitanya que originara o canto e dança público de Hare Krishna e Rama. E seus seguidores, os 6 principais renunciados de Vrindavana, tinham deixado um tesouro de literatura para o devido estudo e compreensão. A organização do Memorial Fund devia aprender esta lição da vida prática de Mahatma Ji e desenvolvê-la em larga escala. Portanto, um memorial adequado para Mahatma Gandhi seria instituir leituras congregacionais diárias do Bhagavad Gita. Quando os instintos espirituais do povo fossem acesos através de encontros de oração diários, então eles desenvolveriam as qualidades mais elevadas em seu caráter. Abai tinha uma segunda sugestão. Gandhi era conhecido por suas tentativas de capacitar as classes inferiores a entrar nos templos e em Noakhali ele instalar a deidade de Radha e Krishna para ser adorada pelos homens comuns. Embora isso fosse geralmente considerado um produto paralelo da obra de Gandhi, Abai considerava essencial que o movimento de Gandhi era um movimento teísta. Abai explicava que, embora houvesse centenas e milhares de templos na Índia, eles não estavam sendo adequadamente administrados, e por isso os cidadãos educados os estavam abandonando. Na cultura védica original, o objetivo dos templos havia sido de alimentar o cultivo transcendental, Se os templos da Índia pudessem ser reorganizados como centros transcendentais vitais, então as mentes perturbadas daqueles dias poderiam ser treinadas para cumprir deveres mais elevados na vida. Tal educação e tal prática, escreveu Abai, poderão ajudar o homem a compreender a existência de Deus, sem cuja sanção, segundo Mahatma Gandhi, nenhuma folha de grama se move. Ele também se referia ao movimento Harijan de Gandhi, que a maioria das pessoas via como o esforço humanitário de Gandhi por conceder direitos iguais aos intocáveis, os quais Gandhi reconhecia como Harijan, o povo de Deus. Abai enfatizava que este era também um aspecto essencial, um aspecto essencialmente espiritual da vida de Gandhi. Mas, em vez de simplesmente rotular um intocável de Harijan, de intocável, né? É o nome, é intocável na língua indiana, né? Vamos falar assim. Mas, em vez de simplesmente rotular um intocável de Harijan, argumentava Abai, devia haver um programa sistemático para elevar as pessoas das classes inferiores. Este programa, que era ensinado no Bhagavad Gita, podia ser melhor aplicado sob a orientação de um devoto autêntico do Senhor Krishna. Abai voluntariava-se a encetar a obra em nome da organização do memorial. Se a organização, ao tentar comemorar os esforços e realizações de Gandhi, negligenciasse os aspectos espirituais essenciais da vida de Gandhi, advertia Abai, sua memória breve estaria morta, como tem acontecido com tantos outros políticos. Vida material passa, vida transcendental fica. Talvez eles vissem Abai como outro oportunista procurando dinheiro ou como um religioso sectário, mas Abai via-se a si mesmo como servo humilde de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Vendo certas qualidades de devotos de Deus no caráter de Mahatma Gandhi, Abai aproveitou-se da oportunidade para apresentar a mensagem de seu mestre espiritual ao mundo. E por fazê-lo, ele prestava tributo a Mahatma Gandhi, louvando-o como grande devoto interessado em canto e dança público de Hare Krishna, adoração no templo e em elevar os desventurados à posição do povo de Deus. Gandhi estava buscando Deus, tinha boas intenções, né? E se ele seguisse um devoto de Deus como Abai ou como qualquer outro mestre autorizado, qualquer outro mestre na sucessão discipular, Gandhi teria sucesso, né? Mas infelizmente Gandhi não leu as cartas de Prabhupada, não conheceu Prabhupada e não entrou em contato com Prabhupada. E aí teve sua morte em glória, né? Enquanto estava em viagem de negócios em Madurai, no sul da Índia, Abai mostrou alguns de seus escritos a Mutswami Chetty, outro vendedor de remédios. O senhor Chetty ficou impressionado e sentiu que poderia persuadir o seu rico amigo, o Dr. Alá Gapa, o famoso Birla do Sul, a financiar a impressão. Tá bom, vamos parar aqui onde Prabhupada começa a tentar imprimir, né, mais livros para iluminar os povos do mundo inteiro. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça em inglês no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá, né, o link Livros Grátis. Mas se você quer a coleção na mão, em português, aí tem que pagar, não tem jeito, né? Mas vai pagar um precinho, camarada.